Maria Alice ergueu a camiseta na frente do espelho, colocando-se de lado para mirar o reflexo. Nesse instante, a porta abriu-se repentinamente e deixou entrar a pequena Heloísa, que permanecia sob os cuidados da mulher. Quem é isso, tia? Tá esperando o neném também? Maria Alice, que tinha abaixado a camiseta sem graça, pega de surpresa, sorriu para a menina. Nada, Elô, só estava olhando. Olhando o quê, tia? Você continua a mesma magrela de sempre. Ha, ha, ha. Maria Alice apanhou uma almofada de cima da cama e atirou-a contra a menina. Você está muito cheia de graça hoje, Elô. A menina correu e abraçou a tia adotiva. Não ralha, não, tia, você sabe que eu te amo. E você sabe que eu não estou grávida. Bem que eu queria, lamentou-se a mulher, lembrando-se de seu falecido namorado, morto no grande ataque à Santa Rita no ano anterior, pouco antes da Noite dos Milagres. Mas pensando bem, para que outro neném se eu já tenho você, um nenezão prontinho para eu cuidar? Heloísa apertou mais os braços e recebeu um beijo no cocuruto. Pega essa almofada que eu joguei. Vamos deixar tudo arrumadinho no lugar, pois não estamos em nossa casa. Santa Rita está longe, né, tia? Está longe e vai continuar longe, querida. Aquele lugar não faz bem para a gente. Lembranças ruins. Isso mesmo, filha. Lá só tem lembrança ruim. Franjinha levantou sobressaltado com as batidas na porta de seu aposento. Vestiu rápido uma camiseta e calçou um par de tênis sem ao menos amarrar os cadarços. Encontrou os olhos aflitos de Tânia do outro lado da porta. Desculpe, Franjinha, mas o Everton estava me mostrando uma coisa com o satélite 1 e vimos algo muito estranho. Como é que é? Quem mandou vocês mexerem no 1? Ai, Franjinha, o Everton me falou que você não gosta, mas primeiro vem ver aquilo, depois você come o toco da gente. Os dois saíram às carreiras pelo corredor, deixaram o bloco de alojamentos e saíram para o céu aberto, cruzando uma longa área forrada por gramado. A noite estava fria, coberta por nuvens, e um vento sorrateiro apanhava os dois de lado. O que vocês viram? Uma mancha vindo na direção do CLBI. Everton disse que deve ser alguma falha no satélite. Uma mancha azul? Perguntou o engenheiro, passando a mão na franja. Isso mesmo, como sabia? Franjinha abria a boca para responder quando ouviram uma explosão, deixando ambos estáticos. O engenheiro e a voluntária viram três brasas vermelhas riscarem o manto negro do céu que explodiram. Um rojão de três tiros. Vampiros! Exclamou Tânia. Franjinha disparou em corrida na direção do centro de controle. Não havia tempo a perder. Sabia que aquele dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Os vampiros não deixariam os muros da barreira do inferno intactos. Não deixariam Tupã funcionando contra sua raça. Com um supetão, abriu a porta da sala de controle. Everton estava parado, assistindo incrédulo. Franjinha disparou em corrida na direção do centro de controle. Não havia tempo a perder. Sabia que aquele dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Os vampiros não deixariam os muros da barreira do inferno intactos. Não deixariam Tupã funcionando contra sua raça. Com um supetão, abriu a porta da sala de controle. Everton estava parado, assistindo incrédulo a mancha se deslocar em sentido aos muros da barreira do inferno. Alguns pontos azuis estavam a menos de 100 metros do muro. Pareciam aguardar que os demais se juntassem. Na linha dos muros, viam pontos vermelhos se movendo rapidamente. Eram os soldados e os bentos que guardavam a barreira do inferno. Franjinha ouviu a voz de Aurélio chegando pelo walkie-talkie na mesa de Everton. Aurélio era o líder dos soldados e comandante estratégico do CLBI. Desde a Noite dos Milagres, apenas uma vez os malditos ousaram aproximar-se dos muros. O líder berrava através do aparelho. Estamos sendo atacados, gritou o auxiliar. Já iniciei o Tupã. Estará pronto em 7 minutos. Franjinha olhou para a tela mais uma vez. A mancha se aproximava vagarosamente. Marchavam, marchavam para a barreira do inferno. Eu assumo, disse Marcos Franjinha. Você fala no walkie-talkie. Everton avisou Aurélio que Tupã estava sendo preparado e que em 7 minutos estaria pronto para entrar em ação. Pelo tamanho da mancha, dá para saber que são milhares de vampiros. Acho que com uma passada lenta sobre a cabeça desses filhos da mãe, a gente acaba com esses desgraçados. Não vão chegar aos muros em menos de 7 minutos. É só mantermos a calma que tudo vai dar certo. Aurélio olhava de cima do muro. Falava pelo walkie-talkie com Bento Ramiro, que estava na torre mais alta, de posse de uma luneta. Fora o Bento quem dera o alerta de três tiros. O comandante de defesa olhou para dentro do terreno do CLBI. Como sempre, postados como última defesa, estavam os Bentos veteranos, Célio e Teodoro, ladeados pelo reforço de quatro Bentos novatos em armaduras intocadas e reluzentes. Seria o primeiro grande combate daqueles novos despertos. Aurélio voltou os olhos para a floresta. Não estivera lá quando um gigantesco exército de vampiros destruiu os muros da Barreira do Inferno e depois foram rechaçados pelo milagre profetizado. Diziam que um mar de brasas vermelhas tinha circundado o CLBI e essa imagem fora criada por sua mente. Agora tinha, ao vivo e em cores, algo similar se repetindo. Não eram suficientes para envolver todos os muros do centro de lançamentos, mas formavam uma onda de olhos endemoniados que vinham em sua direção. Era um ataque organizado, sinistro. Aurélio olhou para os lados. No corredor de manobras, no topo do muro, os soldados já tinham tomado a posição de defesa. Quatro metralhadoras de grosso calibre prontas para entrar em ação. Cerca de 100 soldados com fuzis, com projéteis comuns no primeiro cartucho e munição intercalada com projéteis comuns e banhados em prata nos seguintes. Se Tupã interferisse a tempo, talvez nenhuma preciosa bala de prata fosse necessária. Se Tupã chegasse a tempo, talvez nenhuma vida preciosa fosse tomada. Aurélio benzeu-se e empunhou seu fuzil. Os vampiros estavam cada vez mais próximos e formando uma perigosa linha de frente ao muro. Marco Franginha recebeu de Tupã a mensagem que tanto esperava. As frases: dispositivo pronto, entre coordenadas. Ficou estampada no painel principal. Quando o engenheiro digitava os dados para que o facho de luz brilhasse sobre o CLBI, seus ouvidos foram invadidos pelo som do rádio. Franginha, Franginha, precisamos de vocês, berrou a voz metalizada e recheada de estática. Estamos sendo atacados. Os vampiros estão próximos ao nosso muro. Franginha olhou para Everton. Que merda! Enquanto o trio na sala de controle era apanhado e surpreendido por aquele pedido de socorro, justamente quando eles próprios precisavam ser salvos, uma outra voz chegou pelo rádio. CLBI, aqui fala Gabriel, acampamento Vila-Lobos. Estamos sendo cercados por um exército de vampiros. Solicitamos prontidão dos. CLBI, aqui fala Gabriel, acampamento Vila-Lobos. Estamos sendo cercados por um exército de vampiros. Solicitamos prontidão do sistema Tupã. Vocês estão copiando? CLBI, aqui fala Gabriel. Os três se olharam mais uma vez e, antes que a surpresa se dissolvesse, outra voz surgiu no rádio. Barreira do Inferno, aqui é São Pedro. Os vampiros cercaram nossa fortificação e vão atacar. Temos pouca munição e apenas dois bentos conosco. Todos os outros foram para São Vítor participar do carnaval. Precisamos de ajuda. Barreira do Inferno, Nova Natal está cercada por vampiros. Precisamos de auxílio imediato. Franjinha, Tânia, alguém responda imediatamente. Aqui é Nova Natal. Repito, estamos sendo cercados. Estamos sendo cercados. Responda, Franjinha, pelo amor de Jesus Cristo, manda essa luz para cá. CLBI, CLBI, estamos sendo atacados por vampiros. CLBI, respondam. Precisamos de socorro e esperança. As mensagens com pedido de socorro começaram a espocar uma atrás da outra, atropelando e misturando vozes vindas dos quatro cantos do Brasil. Os dedos de Franjinha vacilaram por um momento. Chegaram a pensar em desviar a salvação que Tupã traria para uma outra fortificação, mas isso deixaria o CLBI vulnerável e não poderia ajudar mais ninguém. Tinha que pensar como um guarda-vidas, tinha que ser racional. Entrou com as coordenadas da Barreira do Inferno. Mal terminara de digitar o comando e viu a grande mancha azul parar junto ao muro do centro de lançamentos. Anaquias, muito longe do CLBI, de frente para os muros de São Vítor, pressionou mais uma vez o botão do comunicador. A estática foi cortada por um breve momento. Todos os comandantes em todos os grupamentos conheciam o horário. Todos os comandantes em todos os grupamentos esperavam pela ordem. Anaquias abriu um sorriso largo. Sua mão forte quase esmagava o aparelho entre seus dedos. Ataquem! Berrou ao mesmo tempo que seus dentes pontiagudos cresciam e extravasavam entre seus lábios. Aquela noite, e durante aquela briga, voltaria a ser o bom e velho Anaquias. Um caçador, um assassino, iria atrás dos humanos, iria atrás de sangue. Não teria mais que se preocupar com comando e com mensagens. Todos sabiam exatamente o que teriam de fazer: um ataque rápido e maquiavélico. Matar, sangrar os porcos-vivos e depois debandar. Demandar para o novo endereço, para o altar e para a espera do vampiro rei. Iriam confundir os malditos, iriam deixá-los loucos. Lorena olhou para os soldados. Só agora percebeu que, na ponta oposta do muro, um dos homens estava sentado num platô mais alto e coberto por um telhadinho de madeira. Ele usava o telescópio de seu rifle para assistir o desfile da escola de samba. Que coisa! Ao invés de estarem olhando para o areião, vigiando a mata escura, estavam procurando diversão. A mulher olhou em direção ao desfile. O muro 2 estava em posição privilegiada. Dali, os soldados podiam ver toda a extensão do sambódromo de São Vítor. Com os binóculos, talvez até enxergassem muito bem boa parte da coisa. Manteve os olhos na avenida. Um risco verde subiu ao céu e explodiu em milhares de pontinhos que voaram em direção às arquibancadas que ladeavam o caminho. Um risco vermelho subiu, explodiu com estrondo. Uma esfera vermelha iluminou São Vítor. O grito eufórico dos espectadores chegou até os muros. Lorena olhou sorridente para os soldados. Eles também comentavam a beleza da queima de fogos em voz alta e com alegria. Uma saraivada de rojões explodiu, centenas de disparos. De repente, bem atrás dela, ouviu um rojão de 3 tiros. Tapou os ouvidos por conta da proximidade das explosões. Olhou para trás junto com os soldados. Aquele rojão de 3 tiros não fazia parte do show pirotécnico assistido na avenida. Aquele rojão de 3 tiros tinha saído da janela da torre à sua direita. Podiam ainda ver no céu a fumaça dos rojões se desfazendo. Lorena baixou os olhos buscando a floresta. Uma vez na vida tinha estado naquele muro e visto o que via agora. Olhos vermelhos, brasas malditas. Sentiu um engasgo, uma pontada na barriga e gritou a plenos pulmões. Tinha que salvar seu bebê, tinha que sumir dali. Passou correndo pelos soldados e alcançou as escadas. Tinha que se esconder. A primeira coisa que lhe ocorreu foi correr para o galpão refeitório. Ana cortou o sorriso subitamente. Sentiu um engasgo estranho e um repuxão no ventre. Os rojões do show pirotécnico explodiam acima de sua cabeça, imprimindo cores vivas alternadamente em suas retinas. Todos ao seu redor riam e gritavam, festejando os fogos e a passagem da recém-fundada escola de samba Unidos do Forte. O som da bateria cadenciada entrava fundo em seus ouvidos, enquanto seus olhos, agora, passavam pela ala das baianas, que giravam maravilhosamente na avenida, com direito a arquibancadas lotadas dos dois lados e uma gritaria infernal. Ana levantou-se e ficou arrepiada da cabeça aos pés. Não conteve a agonia. Algo subiu por sua garganta e a médica explodiu num grito aflito que foi encoberto pela agitação geral e a explosão insistente dos rojões. Igual a ela, mais de 50 mulheres inquietavam-se ao mesmo tempo. Sem poder conter mais aquela sensação estranha, Ana começou a descer as arquibancadas, colocando a mão sobre a barriga instintivamente. Estaria perdendo o bebê? Respirou fundo, ainda mais agoniada, ainda mais aflita. Não podia estar perdendo o bebê, não podia. Um par de lágrimas maculou seu rosto. Uma imagem formou-se em seus olhos: vampiros com olhos cintilantes, vampiros nos muros de São Vítor. Ana, ao chegar à avenida e ser atropelada por uma das baianas, soltou outro grito. Desvencilhou-se do abraço de um dos organizadores do evento e correu por baixo da arquibancada. São Vítor estava bem iluminada por conta da festa. Via o hospital geral à sua frente. Gritou desesperada mais uma vez. Ali não era seguro. Apertou os olhos e viu novamente os vampiros empoleirados em árvores, outros saltando para o areião. Era como ter um pesadelo acordada. Como aquilo podia estar acontecendo? Estaria tendo uma crise de síndrome do pânico? Ao mesmo tempo que sofria aquela inquietação descabida, seu lado racional tentava encontrar uma resposta lógica.